Chama. Nada. Você vai. O meu coração. Eu disse se ainda existe amor. Amor. Eu cheguei no piseiro, vejo essa sapata, e tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro, vai! Cheguei no piseiro, toma, vai! E tá chapada de cajás. E quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho, vou mandar dar uma acertada. Vou olhar pra rabada, essa safada. E olha pra mim, assim se come cavadão. Chama! O que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Tô querendo te beijar de novo. Tô beijo-me, ó, ó. O que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo, ó, meu. só do paredão. Eita, elas são demais. Empinar na bunda, vem jogando assim pro pai, vai. Eita, as alvinhas tá demais. Empinar na bunda, vem jogando assim pro pai. É bandida da quebrada, ela se garante na sentada. É bandida da quebrada, ela se garante na sentada. Chama as amiguinhas pra fazer a posição. Chama as amiguinhas pra fazer, hein? A moreninha senta, e a ruivinha senta, a galinha senta, e vai sentando. Bem gostosinha. A moreninha senta, a galinha senta, e a ruivinha senta, e vai sentando. Bem gostosinha. Olha o meu solinho. Eita, elas são demais, vai. Empina na bunda, vem jogando assim pro pai. Eita, a sovinha tá demais. Empina na bunda, vem jogando, vem. Eu disse, eita, elas são demais. Empina na bunda, vem jogando assim pro pai. Eita, essas vozinhas tá demais. Empina na bunda, vem jogando assim pro pai. Ela se garante na sentada. É bandida. Ela se garante na sentada. É bandida da quebrada. Vai! Eu disse, chama as amiguinhas pra fazer a posição. Chama as amiguinhas pra fazer a posição. A novinha senta, a galinha senta, e a ruivinha. E vai sentar, e vai sentar. Vem gostosinho, vai. A moreninha senta, a galinha senta, e a ruivinha senta, e vai sentando, e vai sentando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, só bebida quente, o casadinho coração gelado, amor e raiva ando lado a lado, porta retratos e quadros tudo quebrado, é o que tá tendo, penas e desamor pra todo lado, tá doendo, tô sofrendo, ela não tá me atendendo, oh baby. Ela não tá me atendendo. chegou chapada, doida pra fazer besteira, sentada em cima de mim fazendo aquela safadeza. Eu perguntei novinha o que você vai querer, ela falou assim ó, vai. A novinha deixou chapada, doida pra fazer besteira, sentada em cima de mim, hein. Eu perguntei novinha o que você vai querer, ela falou assim ó. Foi tapar na rata, foi bocadão, foi só socadinha na jerenga com pressão. Foi tapar na rata, foi bocadão, socadinha na jerenga com pressão. Foi tapar na rata, foi bocadão, foi socadinha na jerenga com pressão. Foi tapar na rata, foi bocadão. O show do paredão, papai! Chegou chapada, doida pra fazer besteira, sentada em cima de mim fazendo aquela safadeza. Eu perguntei novinha o que você vai querer, ela falou assim ó, ah, ah, ah. A novinha chegou chapada, doida pra fazer besteira, sentada em cima de mim, hein. Eu perguntei novinha o que você vai querer, a novinha falou assim pra mim ó. Foi da pá na raba, foi botadão. Socadinha na xereca com pressão. Foi da pá na raba. Chama na pressão dos paredão. Golpe abaixado. Ai! Paredão do Zé botou. Essa ideia é nervosa. Do Major botar na roubador caminhão prendeira puxa na pressão. Ai, se amaciou papai. Bora Valdir, a paredinha do racha. Vai, ela me deu raco no WhatsApp, fiquei em casa só lamentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga vai. Ela me deu vaca no WhatsApp, fiquei em casa lamentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Calma amor, põe a mão. Asa. No WhatsApp, fiquei em casa lamentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga vai. Ela me deu vaca no WhatsApp. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Quando toda vaca tua amiga tá sentando. Calma amor, põe amor, bota amor. Ai, ai. Calma amor, põe amor, bota amor. Põe amor, calma amor, põe amor. O santo pare. Todo careta. Alô, meu patrão Maurício, Alterética. Chama na pressão. Paredão pega chá. Chama na pressão, vai. Azo. Olha no bote de remijo. cheguei no piseiro. Capelo já e a galera animada. Gravizei de longe, ela rebola no bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ainda até o chão e a galera animada. Já me vi de longe, a rola do mundo. Sai daí, menina. Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada. E a galera animada. Já me vi de longe, ela rebolando o bundão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Tô descendo sim, tô revolando sim. Faz o vídeo. Tira foto só no encontro em mim. Tô descendo sim. Thank you. novinha, mas é experiência. Bate no prazer, ela vai enlouquecer você. Bate no prazer, ela vai enlouquecer você. Ela é novinha, chama, vai. Bate no prazer, ela vai enlouquecer você. Bate no prazer, ela vai enlouquecer você. A Zé Calcada se modela e ela vai. Quando chega, tira a hora. Quando chega, ela incomoda. A Zé Calcada se modela. Chega, tira a onda, machuca. Vai, novinha, mostra o teu poder. Bota a bunda pra subir. Vai, bota a bunda pra subir. Bunda pra descer e bota a bunda. Solta o parâmetro. Vai, novinha, mostra o teu poder. Bota a bunda pra subir. Bota a bunda pra descer e bota a bunda pra subir. Bota a bunda pra descer. Bota a bunda pra subir. Bota a bunda pra descer. Bota a bunda pra subir. Pra descer. Olha, Rian Mascões, Zé Manuel, a mão de rugador. Asa. E ela é novinha, mas é experiente. Bate do prazer, ela vai enlouquecer você. Bate do prazer, hein? Olha, bate do prazer, ela vai enlouquecer você. As recalcadas e modelo, porque ela é poderosa. Vai, novinha, bota a bunda pra subir. Vai, bota a bunda pra subir. Bunda pra descer, bunda pra subir. Bunda pra descer. Vai, jogando paredão, vai. Eu desci, vai.